dia comum, algo especial pra acontecer. Quando os céus se abrirem e a promessa descer, meu coração palpita quando me lembro do que você colocou em mim. O selo do teu espírito, a marca do teu poder. O novo está por vir, o novo que em outras gerações atraiu multidões. O novo que a minha geração algo que não conheço. Eu tenho saudades do que ainda não vivi. De repente eu sei, minha vida toda mudará. De repente você abalará este lugar. Você sonhou pra mim, oh, venha me surpreender, me desce. De repente eu sei, minha vida toda mudará. De repente você abalará este lugar. De repente serei tudo aquilo que você sonhou pra mim. Você sou como criança outra vez e aprendo a confiar. Perto de você eu viro um guerreiro outra vez, mas aprendo a depender. Perto de você sou santificando outra vez e caminho para o trono da graça. Perto de você estou escondido outra vez debaixo de tuas lindas asas. Eu só quero estar de você. Me leva pra habitar perto de você, pois esse é o meu lugar. Perto de você, perto de você, perto de você. Eu só quero estar perto de você. você estou despertado outra vez. Eu volto a viver os teus sonhos. Perto de você eu sinto o teu coração. Descubro que o meu lugar é em ti. E que na segurança do teu amor estarei por toda a eternidade. Quero estar perto de você. Me leva pra habitar perto de você. Eu quero ouvir a tua voz, pois esse é o meu lugar. Perto de você, perto de você, perto de você. Eu só quero estar. Perto de você, perto de você.